ZYJ457, Rádio MEC, Rio de Janeiro. Música, educação e cultura. No rádio, 800 kHz. Na internet, radiomec.abc.com.br. No celular, aplicativo Rádios ABC para Android e iOS. Rádio MEC, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Eletroacústicas. Produção e apresentação, Rodrigo Tichelli. Caríssimos ouvintes da MEC FM, boa noite. O Eletroacústicas de hoje dá continuidade à série dedicada à música de Denise Garcia. Denise nasceu em São Paulo no ano de 1955, estudou na Universidade de São Paulo e nas Academias Superiores de Música em Detmold e Munique, na Alemanha. Seus estudos foram inicialmente consagrados à composição instrumental e apenas nos anos 90 começou a trabalhar com o meio eletroacústico. Suas obras cobrem então gêneros musicais variados, música instrumental, eletroacústica e mista para concerto, para o teatro e instalações multimídias. Suas músicas eletroacústicas são testemunhos de períodos estéticos distintos. Primeiramente, o fascínio pelos sons ambientais e o trabalho de captação sonora, claramente influenciada pelas correntes de audioarte canadenses, à procura de uma poética do particular e do subjetivo. Um segundo período, até o presente, se traduz em uma tendência mais próxima das correntes francesas de música eletroacústica, na qual o trabalho com o material sonoro não esquece a prioridade da expressividade musical. Denise é professora de composição e harmonia no curso de graduação em música e professora orientadora em processos criativos nos cursos de mestrado e doutorado em música da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Nesta série, nós estamos difundindo peças oriundas do CD A Casa do Poeta. Denise nos concedeu uma entrevista e nós continuaremos ouvindo seu relato sobre as obras contidas neste CD e, em particular, a peça que destacamos para audição no programa de hoje, que é Um Dia Feito d'Água. O ano de 1993 foi particularmente produtivo, né, Denise? Um outro hit parade seu é uma obra que nós já difundimos aqui no Rio, se não me engano, no Festival Escuta. Isso. É Um Dia Feito d'Água. Fala dela pra gente. Então, O Dia Feito d'Água, Vozes da Cidade e Trem Pássaro, eu fiz juntas, né? Todas fazem parte desse trabalho de mestrado, inspirados no poema sujo do Ferreira Goulart. Então, por isso que foi muito produtivo, saiu tudo de uma vez, saíram as três peças juntas, né? E tem uma quarta ainda que não era eletroacústica, né? Uma peça que eu fiz também inspirada, mas aí para quatro vozes. Uhum. Um Dia Feito d'Água também surgiu do poema sujo, porque a água é um signo sonoro muito especial dentro desse poema, né? O Ferreira Goulart, ele atribui estados emocionais à água, ao som de água, além do que ele fala da água como indicador do tempo, indicador das horas do dia. Então, a água corrente é signo da manhã, a água da chuva é signo da tarde, a água parada é signo da... Entendeu? A água dos bueiros é signo da noite. Então, eu fiz esse mapeamento lá, quer dizer, todos os bueiros que tem aí nessa peça são de São Luís do Maranhão. A chuva também, que tinha chuvas estrondosas. Eu fui no mês de abril, se não me engano, e chovia muito, todo dia, então... Gravamos muita chuva lá. Muito bom. Bom, a obra também foi estreada, segundo aqui as notas do CD, no Festival Internacional da Acousmatique, em Crest, na França. Vamos ouvir, então, de Denise Garcia, Um Dia Feito d'Água, uma composição de 1993. Thank you. Essa foi Um Dia Feito d'Água, uma composição de Denise Garcia, de 1993. Na próxima semana, Denise estará de volta conosco para concluir esta série especial dedicada à sua obra eletroacústica, contida no CD A Casa do Poeta, quando ouviremos duas obras. Uma de 1999, intitulada Infobodies, ouçamos um trecho de seu início. We will be asking if audiences can behave meaningfully within the physical space and temporal dimension of interactivity. Esse é um trecho do início de Infobodies, peça de Denise Garcia, que ouviremos na íntegra na próxima semana, assim como Par Lui 2, uma obra de 2001. Ouçamos um trechinho de seu início. Essa é a razão porque quando as pessoas se vão, apagam-se os sóis, os potes, os fogões, que delas recebiam calor. Esse é um trecho inicial de Par Lui 2, obra de Denise Garcia, que será ouvida na íntegra na próxima semana. Nós estamos chegando, então, ao fim do programa de hoje. Estaremos de volta, mais uma vez, contando com os trabalhos técnicos do Gilberto Nascimento. Até lá! Eletroacústicas. Uma parceria da Escola de Música da UFRJ e da MEC FM. Produção e apresentação, Rodrigo Tichelli.